5, o seu solo foi aos 2-2, livre à esquerda, chama o solo 21, décimo 9. Papatango, quilo 1 de whisky, eu tô aí voltando. Realiza o backtrack, não, esse trecho da Intex aí está interditado aí em Notão, ok? O táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette, portão número 4, bom segmento. Mas conforme Notam, esse trecho está interditado entre a Quebec e a Novembro, até que você marque, ok? Zero tá ciente que após a decolagem irá manter pro até 2000 pés antes de iniciar a curva direita. Atento para a pista molhada, Bruno 260, vento 270 graus com 04 nós, livre decolagem, pista 28, Bruno 260. Livre decolagem, pista 28, Bruno 260. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, temperatura 23.5, CH1024. Nave X-Ray Fox Trot, está autorizado o voo local, corredor forte 20 milhas, decola da ONU 7, curva à esquerda, corredor forte, 1.000 pés, controle 119.35, aciona 0120, coteja. Brava X-Ray Fox Trot, decola da pista ONU 7, curva à esquerda, 10 milhas, corredor forte. Alex Ray Foxtrot, controle 119.35, aciona 0120. Responda 0120, foi controle 119.35. Alex Ray Foxtrot, cotejamento correto, altímetro é 1018, pressionamento chame torre 1.8.6, bom voo. Controle, muito bom dia, Gol 260, decola mantendo proa, passando 1.500 pés. Gol 260, contato radar, após 2000, sou de Aron para interceptar a chegada, bom nível 410. 410 nível autorizado, após 2000, curva direita, pro Odeirão, 1260. Confirmando, para interceptar a saída. Vai interceptar a saída, não a chegada, tá ciente. Afirma sim. para a pista no 7 molhada, vento 270 graus com 08 nós, ajuste no 08. Livre decolagem, pista no 7, Kilo, Indy Whisky. Kilo Indy Whisky decolou aos 2.9, mantém a minha escuta. Tá livre cruzamento do campo, curva esquerda, cruza o campo, reporte livrando o eixo down no 028. 10 para trango, Kilo Indy Whisky, já livrando o eixo da curva da esquerda. Cruzado o eixo da 1028. Kilo Indy Whisky livre cruzamento, mantendo ele no litoral. Chama agora o controle, 119.35, bom voo. Bom voo. Tô de Salvador, bom dia, tá passando o Kilo Indy Whisky. Gol 1260, agora com o Centro Recife, 1268512545. Agora vigilante, guarda, vamos chegar o cara em Salvador, na parte da descida. Vamos 260, controle. Kilo India Whisky, prossegue em condições visuais no corredor forte. Acione 5129 no transponder. Corredor forte, acionado 5121 no Kilo Indy Whisky. Tá na escuta, 1260? Agora sim, 1260 recebendo, some Centro Recife. 1268-525-45. 2825-2545, já está em contato com ele. Muito obrigado, um bom dia para você, tá? Bom dia. 95, prossiga. Autorização para Guarulhos, princesa. Confira a pista já opera em toda extensão. Pista opera em toda extensão, inclusive os 90 metros finais. Em qual nível pretendido? 380, prendimento. Gente, 380, saída prevista Gole, Eval, Eudes, aguarde cópia. Gole, Eval, Eudes. Salvador, Guardião 01. Gentileza, Marcos 79, você é 4. Do Capitão Elo, com 4 PLV. Estamos com acidente, a tomada desse navio, parafuso. Pode decolar com o Pro Norte, tempo de voo. Uma hora. Livre decolar. tarde, vento 280 graus com 08 nós, com Proa Norte, Guardião 01, no reporte fora do solo. Sim, decolagem Proa Norte, reportará fora do solo, Guardião 01. Não. É, Brava de Suez, Foxtrot, acionado, no pátio da Bata, aguardando autorização para ataque. Aguarde, Brava de Suez, Foxtrot. Ciente, Brava de Suez, Foxtrot. Chama controle 119.35, bom voo, bom trabalho. 119.35, grato, até o retorno, Guardião 01. 0233. Eda Gole, Eval, Eudes. Decola 28, curva esquerda, controle 119.35, aciona 5132, coteja. Fechando Guarulhos 380, Felipe 0. É, saída Gole, Eval, depois Eval Eudes, 3435 ao transponder, é, o controle 1935 e o transponder 5132, 3895. 3895, cotejamento correto, chamo para pushback sonamento. Camarada, obrigado. Está passando o Killing de UFC. Prossiga. Controle, a possibilidade de manter inicialmente 3.500 para livrar de transformações? Autorizado, Killing de UFC. É 3.500, grato. Controle, confirme. Passando Killing de Whisky, já atingiu aqui, vai manter o 035. Sim, Killing de Whisky, forma estimada para pouso. Aguarde o tempo. Tio, saída prevista, Gole, Eval direto, aguarde cópia no 777. Sim, 777. Azul 4060, se a identificação dessa nível 050, chega da carga. A identificação para o 050, azul 4060. Chega. 700. Copiado, quilo em 2. A 3895, o solo informa que após decolagem irá manter proa até 2000 pés. até 2000. É, 8 anos. Bom, 777, pronto para cópia? Pronto, cópia. Bom, 777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Saída Gole, Eval, após direto. Decola da 28, curva esquerda. Controle 1119 decimal 35, aciona 5142. Após decolagem, mantém proa até 2000 pés. Proteja. Autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Pista 28 com curva esquerda, após 2000 pés. Saída Gole, Eval, direto. Controle 1935, transponder 4142. Correção, 5142, gol no 777. Gol no 777, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 77. Foxtrot ali, mantém cabeceira no 7, reposto quando pronto. Portão Praia do Forte. 20 kg Angel Whisky, mantenha-se em condições de usuário, seguindo a 035. Guarde transferência para o controle da casa. Pistão 7, livre decolagem, vento 280 graus com 099. Bravo, XA Foxtrot. Gente, Bravo, XA Foxtrot. autorizado, chama para o táxi. Autorizado, 379. Rua 4188, autorizado, descida, VGM, 50. Visual com a aeronave, mantendo a linha do litoral nordeste, ingresso no corredor forte, chama controle 119.3, 5 bom voo, até a volta. Sou Vitor Juliette, do Siga. Leva 20 Juliette, está em regresso devido às condições meteorológicas. Tá, não tem nada a ver com isso, vai, corredor, Veracruz. Sente, você segue em condições visuais, Alfa Vitor Juliette, reposte para IP para ingresso ao Interlagos. Você jogará para IP para ingresso no Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Decola com curva, mantendo a proa 2 mil pés, após curva esquerda, saída Gole e Valcrat. 11935, controle acionado 5144. 3191, no cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. Excelente, chama lá. Pés no corredor forte. Por quantas milhas irá afastar-se de Salvador? Vai afastar por 20 milhas, pode abrir o pé, Bravo 6 Fox. Copiado, reporte 20 milhas fora, Bravo 6 Fox. 420, Bravo 6 Fox. Beleza, o 360 para o Rio de Janeiro. 24107, confirma 360 solicitado. Afirmativo, 360 inicialmente, mas qual nível vocês têm aí? Gente, temos o próprio 360 aqui no repetitivo. Saída prevista Gole, Eval Wildes, aguarde cópia 4107. Afirmativo, Gole, Eval Wildes. E aguardando 4, então, azul 4107. Vamos a saída prevista pro Rio de Janeiro? Leva 8, sim. Gente, então, 4107. Para o táxi 3895 com 116 a bordo, 420, Hotel Galeão. Autorizado táxi India Alfa. Caixa da Golfa, a Estagão de chamar a torre 119, pessoal, meia dúzia. Xingar 1098, 73895. De Alfa na Golfa 186, isso? É possível voltar pelo corredor Axã para manutenção de controles visuais? Aguarde coordenação. Aguardar a coordenação Alfa de 2010. Corredor Oceano 1506, aguarde transferência. Autorizado, corredor Oceano 1506, Alfa Vida Juliette. Alfa Vida Juliette, acione 0151 no transponder. 0151, Alfa Vida Juliette. O azul 4060 estabilizou no localizador até o campo à vista. Passando o Zan, agora com a torre 186, azul 4060. Gente, torre 18, decimal 6, azul 4060. Salvador, bom dia, o azul 4060, uma milha e meia para o Final Fixa 2B. Torre Salvador, azul 4060. Firmativo, tá pronto. 4107, autorizado Rio de Janeiro, nível 360, pro Lamper, Whisky 50, decolada 28 com curva à esquerda, saída Gole,